casal americano estava na China evangelizando. A cidade era de Shenqiu. E o nome do missionário era Dick Hillis. E a sua esposa se chamava Margaret. Eles tinham um filhinho de 1 ano e outro de 2 meses. Foi difícil converter alguns chineses do budismo para o cristianismo. O número de convertidos era pequeno, mas já tinham construído uma igreja. Porém, o pior estava para acontecer. O Japão atacou a China e o povo ficou apavorado. Muita gente fugiu. Inclusive, os membros da igreja foram avisar na casa do missionário que ele deveria sair, levar a esposa para longe, porque o exército chinês não estava conseguindo conter o exército japonês. Mas aí a irmã Margaret disse para os membros da igreja: eu não posso sair daqui, meu marido não está, e eu não vou abandonar meus filhos e nem levá-los para o perigo. E depois, eu confio em Deus, tenho a certeza que Ele me guardará. E os membros daquela igreja pequenininha disseram: irmã, sentimos muito, mas nós vamos fugir. Adeus, adeus. E ela ficou. E de longe se ouvia o barulho dos tanques, bombas, metralhadoras, canhões. E ela sabia que a guerra se aproximava. Mas ela resolveu ficar, porque se ela saísse e o marido dela voltasse para casa, porque ele estava em algum lugar evangelizando, certamente iriam se desencontrar. Ela resolveu orar e pedir a Deus a sua proteção. Aí ela foi até uma folhinha que estava ali, pendurada na parede da cozinha. E era o dia 15 de janeiro. Aquele calendário cristão tinha uma mensagem no rodapé. Dizia assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Salmo 9, versículo 10. Aí, no dia seguinte, ela foi naquela folhinha e destacou a segunda folha. Estava escrito no rodapé: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56, verso 3. Margaret não sabia quando seu marido, o missionário Dick Hillis, iria voltar. E o barulho do combate estava cada vez mais perto, significando que os japoneses, cruéis soldados naquela época, estavam vencendo e se aproximando. Mas ela resolveu confiar em Deus. E no dia seguinte ela foi naquela folhinha e destacou outra folha. E estava escrito assim no rodapé: eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Gênesis capítulo 50, versículo 21. E ela creu que ela e os dois filhinhos pequenos estavam debaixo do sustento e da proteção de Deus. Naquela mesma tarde, ela escutou alguém batendo palmas no portão. Quando ela foi atender, era um dos membros da igreja, um chinês muito simpático, que estava escondido, porém agora alegre lhe dizia: missionária, missionária, não sabemos como, os japoneses voltaram, eles recuaram, foram embora. E a Margaret, que havia confiado na palavra do Senhor, compreendeu que o nosso Deus é fiel e vela pela sua palavra para cumpri-la. Quando o missionário Dick Hillis voltou, a Margaret tinha um lindo testemunho para contar. Tão lindo que nós mesmos, depois de tanto tempo, estamos contando a sua história. Acredite, ainda que um exército te cerque, se você estiver com Deus, nenhum mal te sucederá, nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça. Confie no Senhor, porque Ele é o nosso Deus para sempre.